Eu não moro no espelho, mas a sua imagem está lá. Eu não gosto de retrato, eu não gosto de olhar, pois lá estamos tão felizes. Sentimentos agora inexistentes e irreal. Pedem pra gente sorrir, pra gente fazer pose, e de tamanha ingenuidade aceitamos. Perguntei a boneca da vitrine porque estava lá. Ela me disse que não teve escolha, foi fabricada. Tem coisas que não escolhemos. Retirei os panos pretos da janela. Retirei as placas de quarentena. E fui na floresta apanhar flores. O buquê já estava no seu quarto, por isso não as entreguei. E na floresta perguntei a um tronco podre quem o tinha matado. Ele me disse que foi o bicho homem. O que o homem toca, estraga. Ontem fui ao sinuca com uns amigos. Hoje só cuido do meu jardim. Depois fui ao Mendanha meditar. Só tem gente invejosa nas escolas. Perguntei para um monge lá nos sonhos como sabia tantas coisas. Ele me falou que não tem vergonha de viver, sem esquecer o que com o que na hora certa. Sua mente aberta, o serrote estava lá e a fábrica funcionar. São isso apenas detalhes que fazem o mundo girar.